cabe o verde. Bandida não fuma bem. Se ele quiser vestir design, eu faço a limpa na Farfetch. Eu sou a melhor que tá tendo, por isso que ele não pede. Te cubro de grife se caso fizer frio à noite. Te aqueço de madrugada com a minha JQ. Se resfriar eu dou chá, pede de lado de frente. Ele fode, fuma, beija, gosta que eu sou diferente. Não gosta de ser mamado por essas dentes de lente. Eu vou felina por cima, ele deixa a gata com pente. Me pega firme, eu deixo, me fala a posição, eu fico. Deixa ele matar só o desejo de me ver obedecendo. Eu faço tudo no talento, ele reconhece o meu posto. Sabe que vai ser só um momento. Você pode, pode, pode, você pode, pode, pode. Ele no banco do carona, só monitorando o way. Quer dormir com essa putona depois que acaba o date. Entende como funciona, diz que eu tenho uma sede. Cê deslina, não cabe o verde. Bandida não fuma, baby. As duas sabem, baby. As duas sabem, baby. Eu sou seu preferido. Deixei alguns feridos. Só por te querer, eu tenho uma gostosa que é uma puta verdadeira. Cavalga na minha cara, lambe usar minha barba inteira. Deixa eu te foder com força, cê tava muito estressada. Minha caceta sempre ajuda no humor dessa safada. Ele no banco do carona, só monitorando o way. Quer dormir com essa putona depois que acaba o date. Entende como funciona, diz que eu tenho uma sede. Cê deslina, não cabe o verde. Bandida